Então vamos que vamos! Sejam bem-vindos ao Ratoscast, o podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele é metaleiro headbanger, mas escuta Roberto Carlos quando ninguém está olhando, Marcelo Perello. E aí, meu amigo, tudo bem? Cara, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Há quanto tempo que a gente não fala assim, cara, esse mês foi foda, hein? Muito filme legal. A gente tá pegando aí uns 3 meses aí pra gente ver que o ano realmente não tá nada bom. Aqui com a gente também, ele é uma mistura de zumbi lenhador com o fã da Fada Kéfera, Renato Maciel. Salve, salve, Rataria. Beleza? Caraca, que mês complicado. Conciliar os filmes desse cast com o Festival do Rio é difícil. Foi meio complicado, mas olha só. Queria começar dizendo o seguinte. Temos uma ratoeira imperdível hoje. Talvez a mãe de todas as ratoeiras. Verdade. Você vai escutar neste cast. Por favor, Maguinho, um teaser do que vai ser a ratoeira desse cast. Cara, eu tô aqui esperando, sentado. Cara, não percam. Não percam, só isso. Renatão, você quer fazer um teaserzinho do que vem aí? Não? Ah, cara, desespero, tristeza, humilhação, é isso que vem por aí. Palavrões, tirem as crianças da sala. Muito bem. Então, olha só, se essa é a primeira vez que você tá ouvindo o nosso Ratoscast, você pode encontrar outros episódios do nosso cast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pro @ratos_cast e pelos nossos 2 e-mails que o Maguinho vai falar agora. ratoscast@gmail.com e o outro é o assunto que eu esqueci. contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Não deixe de dar uma olhadinha no CastBox. Você consegue baixar muito rapidamente pela App Store ou pelo Google Play ou então pelo site deles, que é o castbox.fm. Vários podcasts legais lá, 240 mil e mais de 16 mil rádios também para você poder aproveitar. Cara, amigo ouvinte, vocês têm noção o que é 240 mil podcasts? Vocês têm noção da quantidade de material que existe? Da quantidade de assuntos que existe? É muita coisa, né, cara? Cara, é absurdo, é absurdo. Nosso tema de hoje, como nós fazemos todo mês, serão os filmes do mês de outubro. O mês, aliás, do nosso 8º aniversário, sim. Esse foi o mês do aniversário do Ratos de Cinema. Dia 6 de outubro é o aniversário do Ratos de Cinema. Sobe a música de parabéns da Xuxa agora. Muito bem. Parabéns para nós. Sobe o som, Marcelinho. Pois é. 8 anos de Ratos de Cinema, muito bem. Agradecendo muito as pessoas que fizeram e fazem o Ratos de Cinema, dando seu sangue, não ganhando nada por isso, e ainda sendo humilhado no cinema, né, Renatão? Então, tem que agradecer muito a vocês por estarem aqui nesse 8º ano, que desejo que vocês fiquem pelo menos mais 8 anos, vendo bons filmes, claro, né? Cara, eu espero ficar aqui até o Fada 8, o Retorno da Fada, a Terra das Fadas, eu tô aqui pra isso, mas o que a gente tem que agradecer mesmo são os nossos ouvintes, né, cara? Porque 8 anos fazendo isso, mas é 8 anos de dedicação pro público, entregando sempre casts especiais e divertidos pra galera. Então, se a gente tá fazendo isso aqui até hoje, além de um prazer próprio, pra entregar um divertimento pra vocês. E só, cara, se tivesse um ouvinte apenas, sabe, baixando e dando feedback, já valeria a pena, entendeu? Então tudo isso... Olha que é possível, hein, Maguinho? É verdade, pode crer. Mas, cara, tudo isso é pra vocês, cara. Então continuem ouvindo a gente, que tem muita coisa legal. Falando dos nossos ouvintes, eu queria começar este cast com os comentários dos nossos ratos ouvintes. Ah, que beleza. Para vocês, temos muitos comentários interessantes dessa vez. Como nós sempre fazemos, eu vou ler os comentários aqui, que nós recebemos pelo Facebook, por e-mail, pelo WhatsApp, por todo lugar. A maioria desses comentários são pra vocês, então, por favor, comentem. Primeiro comentário, eu vou começar com a Marcela Bortolai. Ela falou o seguinte, que ela escutou o cast das legendas versus dublagem, e ela disse que não entende como as pessoas podem gostar de filmes dublados no Brasil. Esse cast, aliás, Maguinho, gerou muita polêmica. Muita polêmica, né? As pessoas por algumas debatendo, frases, né, cara? Que eu falei. A maioria, eu senti que a maioria das pessoas que, como você falou naquele cast, a maioria das pessoas que escutam a gente realmente preferem as legendas. Filme legendado, como nós falamos, cara, você consegue captar toda a emoção genuína que o ator viveu, que o ator passou, entendeu? Né? Acho que o nosso público concorda com a gente vai optar pelos filmes legendados, claro. É o seguinte, a Amanda Fernandes, ela disse que ela gostou muito do cast do Demônio de Neon. Ela falou que ela não gostou do filme, mas ela adorou o cast. Que bom. Foi um cast esclarecedor, inclusive pra mim. Inclusive, pra, eu acho que diria, posso dizer pra nós, Renan? Ah, sem sombra. Todo mundo acho que tirou alguma coisa desse cast. É, eu comentei até durante a gravação, cara. A minha visão sobre o filme foi mudando de acordo com o nosso bate-papo. E é aquilo que a gente falou. Ele definitivamente não é um filme fácil, ele não é um filme pra todo mundo. Não só na narrativa, na própria cena mesmo, as cenas que ele mostra, como a cena da necrofilia e tudo mais. É complicado, mas que bom que ela conseguiu tirar pelo menos algo legal, que foi o cast, né? Se ela não teve uma boa experiência com o filme, pelo menos ela se divertiu um pouco com o nosso bate-papo sobre ele. Talvez tenha ajudado até um pouco mais ela. Talvez eu gostar um pouco mais do filme. Maguinho, eu continuo recebendo mensagens sobre o seu comentário do Gominho, dentro do Gominho, do Tarzan, que foi do cast lá de julho. Só que as pessoas continuam falando isso, de... Isso tá causando, hein, cara? Pois é, cara. Então eu, mas eu não acho... falei nenhuma mentira. Eu não falei nenhuma mentira. Só vocês veem o filme. Beleza, eu só quero deixar isso bem claro, que as pessoas continuam comentando. Gominho polêmico, né, cara? É. 5 meses de Gominho. Hashtag Gominho dentro de Gominho. A Julia Alves, ela sugeriu uma parada que eu acho que a gente deveria apoiar mesmo. Que o Rato de Cinema tinha que apoiar a hashtag Save Henry Thomas. Essa é pra você também. Bom, genial, Maguinho, você tem algum comentário a fazer? Você praticamente matou o ator de ET. É verdade, cara. Mas foi... Não foi por querer, não, cara. Foi falta de conhecimento mesmo. Cristiano Sartori, que tá sempre editando o nosso cast, ele falou o seguinte: eu sou muito fã do Renatão, ele faz os melhores comentários, é o melhor de todos. Continue o ótimo trabalho. Mandou pra você. Que isso. É, obrigado. Seu fã número um. Olha só, que isso. Tem muito bom gosto esse menino. Obrigado, Cristiano. Valeu mesmo, cara. Obrigado e espero continuar agradando. Muito bem, Renatão, seu fã clube número um, tá vendo, Renatão? O seu fã clube tá aqui esperando pela sua ratoeira. Está de braços abertos. De braços abertos. Então se prepara, Maguinho, que hoje é dia. Hoje é dia. Maguinho, olha só. Muitas pessoas escutaram o nosso cast de Halloween. Foi um sucesso, assim, absoluto. Pô, que legal. É, felizmente, claro. Eu gostaria, aliás, né, também de agradecer o Fernando Ticom pela participação, as maravilhosas dicas, né? Aliás, vocês dois estavam on fire nesse cast. Mas houveram algumas críticas. A nós dois. Pois é, recebi umas críticas hoje. Duas críticas dizendo que eu e você somos covardes. Eu, por não encarar o Night Terrors, dizer que eu tô totalmente fora, e você por não encarar o Time Scare. Eu acho que não é só eu que desistiria, não, cara. Eu não participei desse cast, eu tava ouvindo ele hoje. E quem foi que falou que não jogaria o joguinho? Eu não jogo. O Maguinho jogou e desistiu no meio. Eu joguei uma vez. E nós fomos taxados de covardes. Duas menininhas. Olha, concordo com eles, duas menininhas. O Maguinho me falou, eu vou entregar agora pros nossos ouvintes. O Maguinho me falou que ele ia ver os curtas e ele não viu nenhum, porque ele falou que tava com medo de ver. Não, eu não desafio ele a ver os curtas. Parece que no cinema eu tô meio que protegido, sabe? Tô naquela caixa grande ali, mas em casa eu deitado na cama e tal, eu tô desprotegido. E aí eu não consigo ver esses filmes de terror em casa. Cara, não. Impressionante isso. Bom, então ficou claro quem é o covarde, o cagão. Em casa tem a maior fonte de segurança da humanidade, que é uma coberta. Joga a coberta em cima, meu irmão. Nada. Acabou. Satanás vai ficar ali te atentando, não vai conseguir entrar, cara. A coberta é sinistra. Queria agradecer também aos nossos ouvintes no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, Portugal, Alemanha, Japão, Argentina, Angola. E, rapaz, vocês desafiaram ele e ele continua nos ouvindo. Nosso querido, único ouvinte do Paquistão está de volta, continua nos ouvindo. Mas você tá vivo ainda, eu fico feliz. Ele está vivo. Entre em contato com a gente, tá, rapaz? Além disso, além dessas pessoas todas, eu queria agradecer as pessoas que escutam a gente em todas as partes do Brasil. Muito obrigado a todos vocês pela preferência. Aliás, eu quero dizer a vocês que nós tivemos recorde de acesso no mês de setembro e o recorde foi quebrado nesse mês de outubro. Então esses 2 meses foi o maior número de acesso que nós tivemos no site do Ratos de Cinema, verdade, além da galera do Brasil, obviamente. É, como eu falei, assim, é muito gratificante e só, cara, deixa a porta aberta pro ano que vem a gente trabalhar mais. Só pra vocês, cara. É muito legal isso. É muito bom ouvir isso e saber que o trabalho está sendo reconhecido. Muito bem. Nós agradecemos demais. Como eu falei, esse foi o mês do nosso 8º aniversário. Então, ver um recorde sendo quebrado é uma honra muito grande. Muito obrigado a todos vocês que fazem, junto com a gente, o nosso site Ratos de Cinema. Eu queria, já que estamos falando de outubro, eu queria perguntar para o nosso querido Renato Maciel, que foi quem mais sofreu definitivamente esse mês. Como foi o mês de outubro para você, Renatão? Falando de cinema, obviamente, e qual a relevância desses filmes todos que estrearam para o cinema de 2016? Eu achei um mês interessante. Eu não diria que ele vai ter uma grande relevância no final, a gente pegando aquele apanhado, né, dos grandes meses, mas já começam a vir filmes aqui que podem chamar mais atenção mais à frente. Eu acho que, assim, esse mês, se você quis ver filmes bons, filmes de qualidade, você teve que procurar o circuito alternativo. Porque as grandes estreias, assim, ficaram um pouco a dever. Tiveram bons filmes na minha lista que ficaram de fora. Mas filmes, assim, que eu tinha vontade de ver, no caso. Então, eu diria que foi um mês interessante. Maguinho, você detonou antes do nosso cast esse mês, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que ele representou pra você também. Bom, é assim, é basicamente porque os filmes que eu vi, né, a qualidade foi muito duvidosa, com exceção de um ou dois que nós vamos comentar aqui, mas porque, assim, ele rivalizou muito com o Festival do Rio. Como vem se desenrolando 2016? Um ano fraco, né, se você for colocar no geralzão, assim, do ano, um ano fraco, entendeu? Agora vai começar a entrar os filmes pré-Oscar, os filmes de indicações, né, de premiações. Então vamos esperar que as coisas melhorem. Mas foi um mês bem médio, assim, bem razoável. Assim. Bem meh. Pois é. Vamos dar para os nossos ouvintes o que eles gostam de ouvir, então, né? Que é, qual foi o pior filme do mês? Eu tenho medo de perguntar isso pro Renato, porque eu acho que é meio óbvio, né? Não, eu acho que eu posso falar. Não, o pior filme do mês, sem dúvida, é A Ratoeira. Mas é A Ratoeira. Eu acho que A Ratoeira é tão ruim que eu ainda consigo eleger um pior filme do mês e, tipo, A Ratoeira tá em outro patamar. Tá bom. Ela tá no concurso, né? É. Exatamente. Ver, eu também diria. Mas eu quero saber de você, Renatão. Então, qual seria o pior filme do mês, tirando A Ratoeira, que não tem discussão? Ah, cara, sem sombra de dúvida, uma das minhas piores experiências nesse ano. Assim, uma das piores experiências do ano mesmo. Foi Assassino a Preço Fixo 2. Então fale do meu também, pior filme do mês, por favor. Vamos lá. Eu acho que esse é o pior filme dos três, talvez, né? É do Maguinho também, Maguinho? Também, é. Nossa, foi tenebrosa passar aquelas horas ali. Então vamos lá. Vamos os três falar um pouco desse filme. Diga lá, Renatão. Você que até pediu esse filme pra Ratoeira, né? Tipo assim, eu acho o primeiro legal, eu não acho o primeiro ruim. Segundo, eu acho que perde muito por não ter o Ben Foster. Pra mim, ele é uma melhor coisa do primeiro filme, apesar que eu gosto do Jason Statham. O filme segue a história do Arthur Bishop, que resolve sair daquela vida de assassino e viver uma vida mais tranquila na nossa querida cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. É. Onde existem as piores sequências de ação que eu vi no ano. Toda aquela sequência dele no Rio, todo aquele chroma key. Nossa. Eu só não vou falar tanto do chroma key desse filme, porque eu tenho que falar do chroma key da Ratoeira e eu quero guardar minhas piadas pra ele. E ele falando português, meu Deus, aí ele tá no Caribe e começa a pior relação amorosa do cinema no ano, talvez da década. Cara, que eu diria que o pior primeiro ato que eu vi esse ano no cinema. Eu juro que eu quase levantei e fui embora. Eu acho que é o filme que a gente já viu o Jason Statham fazer um gazilhão de vezes, só que dessa vez com um roteiro mil vezes pior, um desenvolvimento de personagem passou assim do outro lado da rua. Aí, nossa, esse filme é uma desgraça, cara. É ridículo, achei um cocô boiando. O ritmo do filme é muito ruim. Cara. E olha que eu tô falando uma coisa de que, assim, as atuações são lamentáveis, os efeitos são lamentáveis. O filme se levar a sério, eu achei que é uma afronta pra quem tá vendo. Você sabe o que é engraçado? O primeiro filme se leva a sério e é bom. Sim. É bom. A ideia concordo, do filme é boa, tem bons atores. Tem um ritmo interessante. Você falou uma palavra-chave, ritmo. Esse filme, ele tem o mais longo primeiro ato que eu vi. Você acha que o filme vai ter aquele ritmo aceleradíssimo? E o filme depois entra numa de querer estabelecer um clima entre os dois que, nossa, os dois atuando é ridículo, é digno de ver. Casal do ano, Framboesa de Ouro 2016. Isso é óbvio, entendeu? Indicação. Não, assim, ela nunca foi uma boa atriz e ele, acho que ele necessita ser um grande ator, né, cara? Ele é aquele... Ele é ele em todo filme. Não, mas aí, Renato, aí... Ele é o hooligan em todos os filmes. Sim, mas aí... Mas eu gosto disso, mas nesse, meu Deus do céu... Porra, é lamentável, o filme é péssimo. Porra, nem percam tempo de ver. Muito bem, pior filme do mês, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição, que é tudo um título só. É, tem isso também, cara. O Maguinho, como esse é o mês do Halloween, a gente teve diversas estreias de terror, você foi ver algumas, né? Sim. Eu queria que você falasse pra gente dos filmes de terror que você viu esse mês e quais que valem a pena. Nos diga aí, por favor. Bom, enfim, desse mês, dois filmes que estrearam, eu achei muito legal e, assim, eu gostei que eles deram continuidade à safra de bons filmes de 2015, manteve essa safra em 2016. Eu vou falar rapidinho do Ouija, A Origem do Mal, e da Maldição da Floresta. Vamos começar só pelo Ouija, que, assim, vocês esquecem o filme de 2014, que é horroroso. Nesse segundo, que na verdade é o primeiro por ser um prequel, que eu achei legal, cara, que, assim, ele faz uma homenagem, toda a estética dos filmes de terror dos anos 60, dos anos 70, a começar pelo logo da... da Universal Studios, que é aquele logo antigo. Tem uma fotografia amarelada, tem aqueles arranhões na imagem de filme antigo. E que estética legal. Aí depois que eu fui perceber que a direção é do Mike Flanagan, que dirigiu Óculos e o Rush, que são dois excelentes filmes do gênero. O longa se passa em 67, né, onde uma mãe que é viúva, ela finge se conectar com espíritos, né, para enganar os clientes necessitados, né? Até que uma de suas filhas, né, resolve mexer com uma tábua de Ouija. No sentido, pra que que a porra da criança vai mexer com uma coisa dessa? Os dois primeiros atos, cara, são espetaculares, cara. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele usa muito o deep focus, cara, que é o quadro inteiro focado. O primeiro plano, o segundo plano, é tudo focado. E tem sequências que você vê nitidamente o que tá acontecendo atrás, entendeu? E te dá um cagaço porque você entende o que tá acontecendo e o que pode acontecer na cena. Então, assim, um primeiro ato muito legal, um segundo muito legal. As atuações, só falar rapidinho, que é a Elizabeth Reaser, que é a mãe, uma mãe que emprega uma dor do luto, sabe? Muito bem também, sabe? Você vê que ela tá carregando um fardo, cara, maior do que ela consegue. E a Lulu Wilson, primeiro, ela é um pouco estranha, né? Fisicamente, ela é uma menina estranha. O que ela faz, a atuação dela é espetacular. É a melhor atuação desses últimos filmes de possessão aí pra uma garotinha, entendeu? Dá um banho na menina da Invocação do Mal. Não que seja ruim, é bom. Só que nesse, cara, é muito melhor. Ela emprega atuações muito legais. Uma pena que no terceiro ato, cara, eu não entendi o que o diretor quis fazer. Ele cai em uns clichêsaço, cara, que você já viu já no próprio Ouija, no de 2014, você vê o mesmo clichê empregado. Parece que é outro filme. Parece que mudou o diretor, ele saiu, foi comer alguma coisa e o assistente entrou e terminou. Mas enfim, no geral, cara, vale. O Ouija é muito bem recomendado pelo primeiro ato, pelo segundo ato. Já o segundo filme que eu vou comentar é Maldição da Floresta. E por ser um filme com uma produção em Inglaterra, Bélgica, Irlanda, desculpa, você já vê um filme diferente, entendeu? E o que eu acho legal do filme, que é o seguinte, é que ele vai abordar assuntos que a gente não conhece, ou melhor, poucas pessoas conhecem, que é o folclore irlandês. Fada, doente, tá, é figuras fada? Bizarras. Enfim, o filme é fada, desculpa. São folclore que a gente dificilmente está acostumado a ver, que é muito legal do filme. É que no meio do filme tem um plot twist que eu achei, caraca, que filme foda, que ele sem falar, né, ele tem um questionamento sobre uma bactéria que eu coloquei chamada Cordyceps, que quem não conhece é só jogar o maravilhoso jogo The Last of Us, que é a história de umas bactérias que entram, né, no cérebro humano, e eles vão se desenvolver e você vira um hospedeiro. Então, assim, o filme aborda essas duas metáforas, vamos dizer assim, se é explicação pela ciência ou se é explicação por algo sobrenatural que a floresta guarda. É um filme que não é um filme comum, né? Não é recomendado para as pessoas que querem ver esses filmes, né, de terror com susto básico. Eu gostei muito dos dois, cara. Então, assim, recomendo Maldição na Floresta e Ouija como dois bons filmes do gênero no mês de outubro. Eu tô muito curioso pelo Maldição na Floresta, sabia? O Fernando falou que tem bons efeitos especiais, boa maquiagem. Sim, sim, cara. E você falou, sim, que não é um filme. Legal. Você falou que não é um filme tipicamente de Hollywood, então eu fiquei curioso nesse filme. Não é. Eu vou te falar que eu fiquei curioso agora com o Marcelo falando, porque antes, assim, quando eu vi esse filme no roteiro, quando mais vi que estreou, pra mim ele parecia ser mais um desses filmes genéricos de terror que a gente já viu estreando durante os 10 meses do ano. Mas vale ver, cara, se vocês, cara, meu ouvinte também, que conseguirem dar uma conferida, pode ver que vocês vão gostar. Muito bem. Renatão, a gente chegou a comentar também nesse cast de Halloween, do 12 Horas para Sobreviver, O Ano da Eleição, que é um filme que eu também vi, e assim como você, né? E eu queria que você falasse um pouco. Na verdade, esse filme, eu cheguei a comentar que eu não entendi por que ele mudou de título. Eu acho que eu até entendo que eles estão querendo pegar uma outra galera, já que o segundo filme, Uma Noite de Crimes, não fez sucesso aqui no Brasil. A distribuidora do filme, né, deve ter resolvido mudar um pouco o título pra poder pegar desprevenido uma outra pessoa, até porque não lembra muito os outros filmes, apesar de ter o Frank Grillo, que participou do primeiro, do segundo filme, aliás. Queria que você falasse um pouco desse filme, se você gostou, se vale a pena. É, eu também fiquei meio focado com essa questão do título, eu não vi muita necessidade. Eu ainda acho o primeiro o melhor dos três, mas mesmo assim eu não acho grande coisa. Eu gosto muito da história do Uma Noite do Crime, né, do Purge. Eu acho a ideia muito melhor do que a execução. Isso nos três filmes. Ele é um filme, parece mais estiloso, tenta pegar mais no visual das gangues, algo que não me chamou muita atenção. Ele ficou com uma vibe meia guerreiro, sabe? Uhum. Isso me tirou um pouco. Eu gostava mesmo daquela parada do primeiro filme, onde era aquele grupo específico, com aquelas máscaras, isso que dava o tom de assustador, né? Agora virou meio que um carnaval. Eu gosto da ideia. Pra quem não sabe, esse filme acompanha o personagem Frank Grillo, que é o protagonista do segundo filme. Ele agora trabalha como segurança de uma candidata à presidência dos Estados Unidos, que resolve acabar com a lei do expurgo, né? Que permite que durante 12 horas, uma vez ao ano, qualquer crime possa ser realizado e não terá consequência. Essa era uma ideia da nova América de reduzir criminalidade. O filme, pra mim, é um reflexo dessa questão, sabe? Do que é a sociedade dos Estados Unidos hoje em dia, ainda mais nesse filme que aborda a questão do vamos acabar porque tem uma discriminação com sociedades e classes mais inferiores e mais pobres estão sendo discriminadas com expurgo, né? Os sociopatas vão atrás sempre dos mais indefesos pra criar uma América talvez mais limpa, em aspas, né? Limando qualquer um que os extremistas acham que estejam sujando o país deles. Mas ao mesmo tempo que eu acho que o filme aborda isso, e até uma mensagem legal do filme abordar, e bem real do que é os Estados Unidos hoje em dia, só a gente vê o candidato deles que é o Trump. Mas é um filme totalmente liderado por brancos, e onde brancos são os heróis, brancos tomam a decisão, e os personagens negros são totalmente estereotipados. Eu acho que ele falha na mensagem que ele quer colocar. E a parte estética do filme não me agradou em relação às outras. Então, não curti muito o filme, não. Eu gostei mais desse do que o segundo. Pelo menos, ele me diz mais do que o segundo. O segundo, ele é simplesmente pessoas se matando por se matar. E esse, pelo menos, ele tem esse fundo da política e essa questão. Esse motivo, né? É, da crítica social, dos negros serem sempre caçados e, enfim. Eu achei mais interessante. Não achei bom. Acho, aliás, eu venho falando desde o primeiro filme. É uma excelente ideia que precisava de um bom diretor. Principalmente de um bom roteirista. Eu acho que um bom roteirista, principalmente. Porque que peca mais são as escolhas dos personagens, as situações que os personagens fazem. E eu antes de ver o John Bertrand vivendo o Punisher, eu achava o Frank Grillo perfeito pro papel. Até porque no segundo filme ele é o Punisher. Ele tá de preto. Total. Né, matando pessoas a esmo. Até o sobretudo combina, né? Pois faz é. Parecer, né? Então, assim, ele era perfeito pro papel, apesar de já viver no universo Marvel um vilão que não. É, ele é o Oscar Zaps. Pois é, não faria muito sentido ele, né, viver também um herói. Mas, enfim, a série fez sucesso porque custa muito pouco pra Hollywood fazer e vão ter outros filmes. Tá sendo produzida uma série. Eu ainda tenho esperança que vou ver um bom filme com essa história porque eu acho que a ideia é interessante. Sim. Ô Maguinho, teve alguma surpresa esse mês? Qual seria a grande surpresa do mês pra você? Porra, cara. Surpresa entre aspas, né? Eu gostei do filme anterior desse estúdio e eu esperava que fosse do mesmo nível, que eu já ia achar lindo, né? Que foi o Kubo e as Cordas Mágicas, que é do mesmo estúdio que fez Coraline, que é um filme lindo, lindo, que é a Laika, né? O estúdio de Laika. Laika é som de cachorro, né? Mas é o estúdio de Laika. E quem viu Coraline e quem conhece o estúdio sabe o que vai encontrar. São as animações que vão um pouco na contramão de Disney, Pixar, DreamWorks, que é o stop motion. Que é uma animação que eu realmente gosto muito, tenho muito carinho por ela. É um filme onde contar histórias, ele vem em primeiro plano. A história de um menino chamado Kubo, ele tem um bandolim, eu chamei de bandolim asiático, que é o Shimisheng, enfim, é mais ou menos isso. É um dos três. É um dos três, ou nenhum deles. É, e ele passa os dias contando histórias para aquele vilarejo ali, onde ele tem esse Shimisheng encantado, onde ele faz com que folhas de papel virem origamis dançantes. sabe? E é muito lindinho como ele conta isso. E aí é o seguinte, sempre que ele discorda da mãe, a mãe de castigo coloca ele lá fora de casa, né? Que ele passe a noite fora. E aí, cara, ele sempre é atacado pelo avô e pela tia, né? Que eles tentam sempre roubar o único olho que o menino tem. Aí o filme entra com uma metáfora também de não conseguir enxergar, de não querer enxergar as mazelas da sociedade e tal, tal, tal. Então, assim, como eu falei, o filme é lindo, é maravilhoso em todos os aspectos, né? Como eu não conheço, como eu não sou familiarizado com a cultura oriental e pela mitologia oriental, que é mais além da cultura, tem passagens que eu fiquei meio boiando. Eu falei, tá, ok, não me pegou. Mas, assim, não é um filme infantil, não é um filme para criança, não tem nada a ver também com a esculhambação de que é o Salsa de Pare. Tem um diálogo adulto, cara, fortíssimo, que fala sobre, deixa eu ver, lembrar aqui, fala sobre morte, histórias que, cara, que ultrapassam o tempo, sabe? Uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Como que a parte visual, como eu falei, né? Todo figurino, paleta de cores, refletem em cada personagem. As roupas são sempre pontudas. Como ele brinca com os origamis, né? As roupas sempre têm um pontinho, assim, sabe? O roteiro, ele não seria maravilhoso, cara, se a estrutura, que eu falo muito sobre os atos, né? Que ele tem, cara, os três atos de uma forma soberba. Pra você, Marcelinho, que escreve muito bem, Renato também, sabe? O filme, como roteiro, é espetacular, que ele tem perfeitamente a virada do primeiro ato pro segundo ato, do segundo pro terceiro, os conflitos internos, os conflitos externos. Então, assim, é um dos melhores exemplares de animação de 2016. Uma aula de como se contar a história, vocês vão se emocionar, o filme é lindo, lindo, então, assim, uma surpresa, porque eu não sabia que seria tão bom assim. Então, assim, eu vou ter que colocar o Cubo na minha listinha em algum lugar, vou encaixar dos melhores do ano, pra gente comentar mais tarde, mas saí do filme muito, muito contente e muito feliz. Muito bem, muito legal, parece ser bem interessante, gostei, cara, fiquei curioso também. Ô Maguinho, então, esse filme foi a sua surpresa e o seu melhor filme do mês, é isso? Sim, os dois. Caminhos mão dadas, abraçado, rolando na grama. Tá, beleza. Ô, Renatão, a sua surpresa, por favor, do mês. A minha surpresa do mês é um filme chamado Nosso Fiel Traidor, da Suzanne White. É um filme estrelado pelo Stellan Skarsgård, pelo Ewan McGregor, Naomi Harris e Damian Lewis. Um filme baseado no livro do John Le Carré. Quem não conhece ele é o autor de O Homem Mais Procurado, do Ando Corvijan, Think Taylor, Soldier Spy, esse nome em português, com Gary Oldman, que ele foi indicado ao Oscar. Sim. Ele esse ano teve mais uma obra dele adaptada, que é uma ótima minissérie chamada The Night Manager, com o Tom Hiddleston e o Hugh Laurie. A gente sabe o que esperar desses filmes, né? São obras de espionagem, de ação. E eu gostei, cara. É aquele thriller de espionagem internacional, com uma base de politicagem corrupta. Segue as férias de um casal inglês, vivido pelo nome Harris e pelo Ewan McGregor, na Rússia, onde lá eles acabam fazendo amizade com um russo, que depois eles descobrem que é um chefe da máfia local. E ele acaba pedindo ajuda para eles para entregar informações confidenciais para a inteligência britânica. E o que acaba se desenrolando daí é o envolvimento da própria MI6 pesado em cima e querendo recolher essas informações e toda a questão de quem tá traindo quem. É um filme bem interessante. Eu gosto muito da maneira que o roteiro do Hussein Amini, o nome do autor, trabalha o livro do Le Carré. Ele pega bem nos personagens, ele foca muito neles em vez de focar na história em si, sabe? Dando bem espaço para os personagens terem o tempo deles de brilhar e terem um bom desenvolvimento, uma boa relação. A história é movida em relação a eles, sabe? E a direção da Suzanne White com a edição do filme, eu acho que é incrível. Elas transformam cenas de ação de uma forma bem interessante e criativa. Tem uma cena de tiroteio que eu achei bem, bem inovadora a maneira que ela foi filmada. Para mim, o grande destaque está no Stellan Skarsgård, um dele difícil, que ele entrega um personagem, por mais que seja extremamente caricato, né, aquele típico mafioso russo, cheio de tatuagens e aquela coisa caricata que a gente está acostumado a ver sempre, Mas como ele é um grande ator, ele entrega uma atuação assim que beira o assustador com o carismático, sabe? É incrível dele e incrível que o roteiro pôde oferecer essa oportunidade dele brilhar como sempre. Então, eu gostei muito do filme. Tá na minha lista, hein? Quando eu vi o trailer, eu não dei muito não, mas vou confiar na sua dica, Renatão. A minha surpresa do mês, vou pegar na onda do Maguinho, a minha surpresa também foi o melhor filme que eu vi esse mês. Se chama Koblik. É um filme argentino. Ah, que bonito. Sebastian Borenstein, que é o diretor do Um Conto Chinês, que também é com o ator que tá no Koblik, que é o Ricardo Darín. Que é ótimo. Eu tenho um amigo meu que ele disse o seguinte, que todo filme argentino tem o Ricardo Darín. Então, é redundante, né? Ele já sabe que é o Ricardo Darín. Mas não é verdade, obviamente. Eu tenho que dizer que ele é o Wagner Moura da Argentina. É verdade. Obviamente a gente sabe que é mentira, chegou ótimos filmes argentinos aqui no Brasil que não tem o Ricardo Darín. Mas o Ricardo Darín, a gente não pode negar que é um ator que carrega um público, né? Uns fãs para o cinema. O cinema onde eu vi o Koblik estava lotado. Com certeza, todos fãs do ator Ricardo Darín. Que, olha só, por incrível que pareça, não é a melhor coisa do filme. Ele está muito bem, olha só. Como sempre. Uhum. Ele está muito bem no filme, como sempre. Mas a história do filme é o que chama mais atenção. Pessoalmente, eu achei que o Oscar Martinez, que é um ator argentino já das antigas, ele faz o vilão do filme, o Velarde, que é uma espécie de xerife. Porque esse filme é um western, na verdade, né? Ele é uma espécie de xerife, ele é o delegado da cidade. Ele é o rival do Ricardo Darín no filme. Ele tá muito bem. O vilão dele é espetacular. Ele tem a conclusão do personagem dele é alucinante. Assim. O filme se passa em 77, se eu não me engano, na Argentina, durante a ditadura argentina. Acompanha o Koblik, que é um piloto de avião, que é o Ricardo Darín, que por algum motivo ele fugiu, desertou do exército, e a gente não sabe porquê. A gente vai acompanhando algumas memórias dele, que não são muito claras, e enfim, ele é piloto, como eu falei, e ele se esconde numa fazenda de um amigo dele, e esse delegado fica desconfiado de que, por que esse militar tá aqui? O que ele tá fazendo aqui, afinal de contas? Quando a coisa realmente atinge o ventilador, a trama parece fluir de uma maneira muito natural e muito inteligente, todos os personagens agem de maneira inteligente, você consegue entender o jogo, né, de um querendo pegar o outro, como isso funciona. Tem uma conclusão muito, muito, muito interessante, muito interessante. No final do filme aconteceu uma coisa comigo dentro do cinema que eu achei muito interessante e eu queria falar nesse cast. Eu gostei do filme pelo filme, mas essa situação me fez repensar até o filme que eu vi. Muita gente vai ver esse filme e vai ver de uma certa forma, quer dizer, eu vi, não vivi ditadura, nem no Brasil, nem na Argentina, obviamente. Eu estava do lado de uma senhora, eram duas senhoras, na verdade, mas eu só vi uma senhora. Quando elas se levantaram, quando acabou o filme, elas se levantaram e uma dessas senhoras se acabou de chorar. Ela não conseguiu sair do cinema, eu tava atrás dela, eu queria sair, e ela ficou no corredor chorando e eu pude reparar que ela estava falando em espanhol. Então eu percebi que aquele filme tocou ela de uma maneira que eu, como não vivi aquilo, não poderia entender. Mas eu entendo, assim, o filme ele tem uma... Ele tem um sentido de justiça muito grande pra ditadura, sem ser... Sem querer ser exatamente, como eu vou dizer, maniqueísta, vamos dizer assim. Ele até te vende a questão toda de mocinho bandido, mocinha, como eu falei, toda do faroeste, mas a mensagem que fica do filme é uma mensagem muito libertadora, vamos dizer assim. Assim como quem viu o Conto Chinês, né, vai entender o que eu tô falando. Ele é óbvio, mas não é piegas. Mas uma história muito interessante, e a maneira como ele vai contando esses fatores, essa questão da ditadura toda, é muito, muito interessante. Eu gostei muito do ritmo do filme. Então, eu recomendo, foi o meu filme do mês, Koblik. Não pelo Ricardo Darín, não precisa ir ver por causa do Ricardo Darín, apesar de que ele tá muito bem, mas pelo filme em si, pela história, é um relato muito interessante. E funcional, porque uma pessoa como essa senhora, que eu acredito que deve ter vivido a ditadura, ela se identificou bastante. E eu queria muito conversar com essa senhora, mas realmente naquela situação não teria como. Isso me deu um impacto diferente do filme. Não, eu ia falar que, cara, isso é uma das coisas que o cinema proporciona, né, cara? Eu acho que a emoção genuína, assim, é fantástica. Se o diretor soubesse dessa senhora, eu acho que ele ficaria muito, muito contente. Concordo com você, deve ser muito bom mesmo. Maguinho, fale pra gente também de uma das grandes estreias, que é o fechamento da trilogia do Ron Howard com o Dr. Robert Langdon, iniciada pelo Código da Vinci, depois com Anjos e Demônios. Foi aí que eu desisti da série e não me interessei em ver Inferno. Muita gente. Que você foi ver. O trailer eu achei muito ruim. É. Nenhum dos trailers me vendeu nada. Então eu queria que você me dissesse que eu estou errado. Você não tá errado, não, mas vamos por partes, assim. Eu gosto dessa franquia, né? Por ela ser bem sessão da tarde, assim, vamos colocar. É bem pipoca, sabe? E eu gosto do ator, do autor, Dan Brown. Apesar de ter só lido o Código da Vinci e muito rápido. Mas, enfim, o que eu gosto dele é que ele consegue criar, cara, um burburinho através, cara, de uma história de ficção clara, por trazer para a história, né, e falar de assuntos que são bem interessantes, assim, que ficam, né, na nossa mente e que, até pela falta de conhecimento cultural, a gente tem pouco acesso, né, que são as histórias bíblicas, as artes plásticas, o que mais? Tem o ocultismo, as obras de arte, sabe? E nesse último filme, cara, entrando, ele tenta entrar, mas de uma forma muito, muito superficial, muito, né, no universo do Dante Alighieri, autor da obra Divina Comédia. E, na verdade, vendo esse filme, eu senti uma sensação assim, falei, caraca, eu já meio que cansei dessa fórmula. Eu acho legal a ideia de misturar a ficção com o elemento histórico, mas como filme, como sequências de filme, eu acho que narrativamente de estrutura ele te cansa. Porque, até porque o ritmo desse filme é muito mais rápido. Sinal de que você vê uma fraqueza do roteiro, porque os outros dois são mais cadenciados, ele tenta explicar mais, isso é tudo muito jogado. Agora, se você, uma coisa que eu sempre falo também, se você embarcar na viagem, né, do autor, cara, faça bom proveito, né? Nesse terceiro filme, que eu achei a história a mais absurda dos três, tem cara mesmo. Nos apresenta um cientista doido, ele inventa um vírus mortal, né, pra tentar reestruturar a humanidade. Mas, assim, o filme é muito raso. E tem uma coisa que, assim, que vai de encontro a tudo que os dois filmes e que o Dan Brown fez, que o Ron Howard fez nos dois filmes. O clímax, a grande questão do filme, a revelação, é o principal objetivo desses dois filmes, dessa franquia. E o que acontece nesse, ele, em forma de flashback, ele te dá a parte final do filme. Aí você tem que ver o filme inteiro pra você já saber o que você vai ver no início do filme. Não que isso seja ruim, porque vários filmes fazem isso. Mas pra essa estrutura, né, de filme, não funciona. E, enfim, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do Dante, não quiserem ler aquele livro gigantesco, joga o Dante's Inferno, que é um joguinho de 2010, do PlayStation 3 e do Xbox, que é a imersão nesse universo. É muito melhor do que o filme. Eu achei o filme o mais fraco dos três. Então eu não perdi nada. Não perdi nada. Então. Não. Essa franquia morreu pra mim no Código da Vinci. Eu já achei que ele tinha uma bosta. Pois é, eu também. Lendo o livro, eu achava que ia dar um bom filme, mas... Renatão, você fugiu do inferno, mas você, como sempre, você sempre faz, você é o nosso participante que mais vê filmes independentes. Nosso garimpador. Mas eu queria que você falasse um pouco pra gente, fizesse um apanhado de Terra Estranha, que é um filme com a Nicole Kidman, e Irmã, que também é um filme que eu vou te confessar que eu não tenho ideia do que é esse filme. Tá, são dois filmes completamente distintos, mas que ambos têm suas ótimas qualidades. Vou falar brevemente aqui do Terra Estranha, que é dirigido pela Kim Thorne, é o primeiro longa dela, na verdade. Ela tem uma carreira meio que de documentários e filmes pra TV. E eu acho que foi uma boa estreia, cara. Ela faz um filme denso, um pouco longo, um pouco arrastado. Ele é um filme que conta a história de uma família, vivida pela Nicole Kidman, com o Joseph Fiennes e seus dois filhos. Eles moram numa cidade bem isolada e bem deserta da Austrália. Eu acho que o trabalho dela é incrível ali. Os atores, o Hugo Weaving entrega pra mim, acho que a melhor atuação da carreira dele, se não top 5. Ele tá muito bem, irreconhecível no papel, ele tá bem velho. A própria Nicole Kidman, que eu não sou tão fã dela, pra mim ela tava devendo um papel há bastante tempo, e ela tá totalmente entregue nesse filme. Todo o peso dramático se deve à relação dos três personagens principais, que é o Joseph Fiennes, o Weaving e a Nicole Kidman. Os três estão totalmente entregues no filme, que conta a história dessa família. Eles seguram coisas do passado deles e tentam recomeçar a vida numa cidade nova. Lá eles lidam com o desaparecimento dos filhos deles. Tem toda uma questão de aprendizado familiar, sabe? E eu acho que é isso que eu consigo fazer de paralelo com o Irmã. que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu não acho que Terra Estranha é um filme ruim, eu acho que é uma excelente estreia para diretor, é um excelente filme de ator, tem uma fotografia belíssima, mas ele tem um ritmo um pouco fraco, eu acho que ele demora um pouco para desenvolver ele como história, mas fica aí uma dica para todo mundo. Já o Irmã, ele é um filme que eu não estou tentando decifrar. Ele aborda uma jovem que se afasta da família, resolve buscar o caminho dela e entra para um convento para seguir a carreira de freira, por isso o nome Irmã. E ela é uma irmã mais nova de uma família disfuncional e ela volta à cidade dela após uma insistência da mãe dela para reencontrar o irmão que voltou do Iraque com o rosto desfigurado devido a uma explosão na guerra. O filme se passa em 2008, que é o fim do Bush, né, no poder nos Estados Unidos, e o início da campanha do Obama, e é interessante que você vê placas do Obama, você vê o fundo de tela, debate político. Ele não é um filme político, mas ele usa isso como um singelo toque no fundo para você ver o quanto a política afetou aquela família. E o que eu acho interessante na questão disfuncional da família é porque ele lembra um mix de John Waters com John Hughes. E eu boto John Hughes no meio porque a mãe da família é interpretada pela Ellie Sheedy, que é aquela menina deprimida do Clube dos Cinco. E é muito legal porque você consegue ver totalmente aquele filme, esse filme da irmã, como uma continuação dela, sabe? A família dela. Ela vive uma mãe usuária de maconha, deprimida e que tem sérias crises e tem pulsos cortados. E o elenco é muito bom. Edson Timlin, que eu não conhecia ela, que ela vive a Colleen, que é a protagonista. Ela é ótima e é muito legal você ver toda a diferença dela, né? Você entende por que ela fugiu de casa, no sentido de abandonar a família e buscar o caminho dela. Ela que era uma jovem punk, gótica, sabe? E quando ela volta para casa, ela tem que encarar toda essa situação familiar que ela deixou para trás, todos esses problemas que ela meio que abandonou e o passado que ela abandonou buscando ser uma nova pessoa. E toda a jornada dela junto com a família é um reflexo de uma geração, de um período nos Estados Unidos, e além de tudo é uma jornada de aceitação, principalmente para a protagonista. Eu acho que é um filme bem interessante, é um pouco arrastado, mas bem interessante. Muito bem. Então fica a dica aí, Irmã e Terra Estranha. Maguinho, fala pra gente então, você falou da animação Kubo. Teve uma outra animação também muito polêmica que estreou esse mês, que foi A Festa da Salsicha. Eu vi o filme, você viu o filme, Renato viu o filme também. Eu vou jogar pra você, ô Maguinho, por favor, fale um pouco da Festa da Salsicha e depois o Renatão vai complementar. Eu acho que é uma das animações mais absurdas que eu já vi em termos de estética visual, estética pornográfica. No tudo que eu vi, eu nunca mais vou desver. É por aí mesmo, é bem por aí. Cara, assim, eu a cada momento que o filme ia se desenrolando, eu olhava para os lados porque eu tava com vergonha alheia. Não do filme, mas das reações do público, né? Para quem não viu ainda, é a história de alimentos, né, que tem vida, né, no mundo deles, obviamente, que eles sempre esperam para ser escolhidos lá no supermercado pelos humanos, esperando que vão para o oásis, para o céu, para um lugar superior. E só que eles não voltam para contar porque eles são picados, cozidos, moídos, entendeu? E aí quando acontece que um deles descobre a realidade do que os alimentos têm o seu destino, acontece o filme. É um amontoado de piadas com teor sexual pesadas. Algumas boas, sim. Agora, uma coisa que eu queria dividir com vocês e com o nosso caro amigo ouvinte. Eu vi aqui, até falei isso com o Renatão, eu vi aqui a versão dublada, que foi toda feita pela Porta dos Fundos, né? O Porta dos Fundos, ele não só dublou, mas ele teve liberdade criativa pra mudar a história. Pra mudar o roteiro, né? Mudar um pouco a história. Sim, sim, verdade. Adaptar aqui, né? Verdade. Mas eu acho que é isso, cara. É uma hora e meia de insanidade pura, entendeu? De algumas cenas bem legais, algumas, muitas cenas constrangedoras. Eu acho que vale ver pela experiência, entendeu? E sem dar spoiler, o final do filme é algo surreal. Assim, em proporções épicas de loucura, entendeu? Assim, se você acha não que seja tudo, bom. Tá tudo no limite do surreal, o terceiro ato, e especialmente o final do terceiro ato, É algo assim que eu acho que foi o momento que eu virei dentro do cinema e falei comigo mesmo assim, o que eu tô assistindo? O que tá acontecendo? O que aconteceu? De onde virou isso tudo? Ô, Renata, mas você gostou do filme? Eu gosto do elenco do filme. Eu gosto muito do Michael Cera, o James Franco, Bill Hader, Salma Hayek, Jonah Hill. Então é um elenco incrível e eu fiz questão de assistir ele legendado. Sei que o Festa Salsicha é algo que eles estão querendo fazer e estão dando teaser do filme há muito tempo. Sempre perguntam pra eles em Junket qual era o próximo projeto, eles sempre falavam do Festa Salsicha. E o resultado foi esse filme que o trailer eu achei divertido, me chamou a atenção, fui com expectativa. O que eu recebi do filme foi, assim, eu tive mixed feelings em relação a ele. Primeiro porque eu não achei ele engraçado. Eu acho que ele tem boas piadas, as piadas funcionam. Pra mim não é engraçado você fazer uma animação pra adultos e o humor dessa animação para adultos ser o fato de serem desenhos animados falando palavrões adoidado. Porque os primeiros 15 minutos do filme não tem piada, é só uma chuva de palavrões. Isso não é engraçado. É, falar palavrão por falar não é engraçado. Se fosse isso, eu faria, sei lá, um vídeo falando todos os palavrões que eu conheço e eu seria o maior humorista do mundo. Dito isso, eu acho que o humor, e para mim onde o filme acertou muito, que foi até a minha surpresa pro filme, é toda a história e a maneira que eles criaram aquele universo da comida. O humor tá na sátira total que é de religião, de relacionamentos, são caricaturas de povos, de pessoas. Vira a ofensa, eu acho, a maneira que eles levam cada estereótipo. Por exemplo, o mexicano, que é a garrafa de tequila, a maneira que eles brincam com a religião, né? Eles acham que eles estão indo pro paraíso e cada um deles encara aquilo daquela forma. As comidas alemães são nazistas no filme. E toda maneira que é a visão deles do que seria a religião imposta para a comida e a maneira que isso vai se desviando no decorrer dos anos dentro do supermercado, eu acho que essa sátira, tudo que eles fizeram, é muito interessante. Eu acho até uma crítica bem inteligente para tudo aquilo. E isso me surpreendeu quando eu esperava ver esse filme. Mas eu não achei ele tão engraçado assim. Tem uma cena, Renatão. A cena baseada no Soldado Ryan é fantástica, né? É, muito legal. É por sua conta e risco, cara ouvinte. Pois é, se a ideia era chocar, choca. Né? Com certeza vai chocar. Eu até comentei isso com o Marcelo, porque a sala de cinema que eu tava rindo muito de todas as piadas. E tinham algumas crianças dentro da sala de cinema, isso que é o mais engraçado. Rapaz. O pessoal da bilheteria chamou a atenção dos pais, falou, olha só, filme pra maior de 18, mas eles quiseram ver mesmo assim isso. E os pais, acho que pouco se importando, que é um pouco do reflexo da geração que a gente vive hoje em dia. Eu vou até abordar um pouco isso na nossa ratoeira. Bem, esse foi Festa da Salsicha, que eu achava que seria o filme do mês do Renatão. Não foi esse filme. Renatão, qual foi o seu? Eu já falei o meu, que foi o Kublik, o Maguinho falou dele, que foi o Kubo. E o seu filme do mês? Conte-nos, por favor. É, o meu filme do mês foi o filme chamado Jovens Loucos e Mais Rebeldes, que é a sequência espiritual, digamos, do filme Dazed and Confused, que é Jovens Loucos e Rebeldes. É, ambos dirigidos pelo Richard Linklater, dirigidos e roteirizados por ele, que vem agora do mais recente filme dele, que é o Boyhood, que chamou a atenção de todo mundo, foi múltiplas indicações ao Oscar. Ele fez um retrato da geração dos anos 70, no Dazed and Confused, que é um filme incrível, acho que é um filme que precisa ser visto por todos. Eu sou muito fã do Linklater, especialmente como roteirista, e esse filme me trouxe isso. Ele não é um filme espetacular, mas ele é um filme divertido, é um filme pra você ver com amigos tomando uma cerveja, você vai se divertir, é um filme que você vai ver sozinho e vai se identificar com aqueles personagens. O filme é sobre um grupo de jovens dos anos 80 que estão há 5 dias mais ou menos, ou um fim de semana, eu não lembro agora, de começar as suas aulas. Foca numa fraternidade basicamente, né? Numa casa formada por jogadores de beisebol que estão lá na faculdade por causa de bolsas de estudos e tudo mais, e querem seguir essa carreira, aqueles típicos atletas, digamos, dos anos 80, só que são pessoas, assim, carismáticas, amigáveis. Linklater, como sempre, consegue fazer uma direção de atores fantástica. Ele consegue fazer atores, assim, que você nunca diria que seriam interessantes atuarem bem. Tem uma surpresa também, que foi o Glenn Powell, que ele é o maluco high-tech do Mercenários 3, que é uma desgraça pra mim, e ele tá ótimo nesse filme. Tem o Tyler Hoechlin, que faz o Superman agora na série da Supergirl, também tá muito bem. Ele tem um grupo de atores jovens que estão muito bem, tem uma ótima química juntos e trabalham muito bem. Ele é um pouco longo, né? Mas eu acho que o texto é, como sempre, tão dinâmico, sabe? E a relação dos personagens é tão interessante que te prende durante todo o filme e depois de 1h40 você ainda sente vontade de ver um pouquinho mais, sabe? Ele para meio que na hora de te deixar com gostinho de acompanhar um pouco mais aqueles jovens. E eu espero que daqui a alguns anos a gente veja o Linklater representando a geração dos anos 90. Eu acho que vai ser bem legal. Fica a dica pra todo mundo desse filme. Muito bem. Jovens, Loucos e Mais Rebeldes. Novo filme do Richard Linklater, que fez o Boyhood. Fica a dica aí do Renatão. O último filme que eu vi, que a gente vai falar agora antes de ir pra Ratoeira, foi o novo filme do Gavin O'Connor, que é até um diretor que eu acho interessante, tem uns trabalhos altos e baixos, mas um bom diretor. Chama O Contador, The Accountant. O novo filme do Ben Affleck, que, cara, definitivamente mudou sua carreira como ator. Como diretor a gente sabe que sim, mas como ator, eu fui ver o Ben Affleck no cinema depois de muito tempo, quer dizer, tirando filme de super-herói, ele lotou o cinema, cara. O cinema onde eu estava lotado, um filme que eu acho que teve muito pouca promoção, poucas pessoas sabiam que filme era esse, que se tratava e tal. Eu achei que ele fosse tirar até mais pra frente, porque eu tava achando que esse filme ia ter um burburinho pro Oscar. Faz isso não. Olha, estão falando muito bem, tal, ó, excelentes atuações, uma história impressionante. O filme tem uma nota muito boa no IMDb. Na semana de estreia nos Estados Unidos, ele estreou em primeiro. Muito boas críticas dos americanos e tal. Eu acho que eu devo ter visto outro filme, porque, embora eu tenha gostado do filme, por alguns aspectos, a história desse filme, O Contador, é absolutamente irreal. Ela não faz muito sentido. O Ben Affleck vive um contador que trabalha para diversas organizações pelo mundo, algumas delas, a maioria delas, ilegais, terroristas, enfim. Ao mesmo tempo que todos os órgãos americanos, CIA, FBI, caçam esses terroristas, vamos dizer assim, em território americano, absolutamente ninguém tem ideia de quem é o Ben Affleck. Só uma pessoa, que é o J.K. Simmons, resolve investigar quem é essa pessoa, né? Quem é esse contador que trabalha para todas essas organizações. Então, ele consegue se esconder melhor do que todo mundo. A partir daí, já começa a coisa a ficar meio absurda. Se você não questionar algumas coisas que você vê nesse filme, você pode até gostar do filme. Mas, além de ser contador e uma pessoa com limitações, o Ben Affleck, ele desenvolve uma maneira de ser um excelente atirador e um lutador de artes marciais esplêndido. Mais do que o Batman que ele viveu no cinema. Bem mais. Olha, a ponto de, eu vou te dizer, ele luta mais nesse filme do que o Matt Damon nos últimos dois filmes do Bourne. É absurdo o que ele faz nesse filme. O cinema ia abaixo toda vez que ele lutava nesse filme, porque realmente impressiona. Ele se dedicou nessa parte. Como a atuação, que é uma das coisas que estão falando muito, a atuação do Ben Affleck é muito boa. A atuação do Ben Affleck, em alguns momentos, realmente é muito boa. No geral, eu achei ele muito caricato. O filme tem um elenco maravilhoso, Anna Kendrick tá no filme, Jeffrey Tambor, que é um ator, ganhou agora vários prêmios pelo Transparent. O J.K. Simmons, como eu falei, tá, a Jean Smart, que fez um excelente papel na segunda temporada do Fargo. O John Lithgow, pô, há muito tempo que eu não vi o John Lithgow. Pô, adoro ele, cara. Eterno vilão dos anos 80, tá no filme também, papel até interessante. Tem o John Bertal, que é um ator que eu gosto, que vive o Punisher na série do Demolidor. Aliás, fazendo um personagem com aquele mesmo sotaque que ele sempre faz, mas um personagem um pouco diferente, ele faz o vilão dessa vez. O filme, ele tem um ritmo muito irregular. Às vezes ele é extremamente cansativo, às vezes ele fica mais interessante. O terceiro ato do filme é uma cena de ação onde lembra muito os filmes de ação dos anos 80, do Stallone e do Schwarzenegger. Eita! Onde 500 milhões de pessoas estão atirando em uma pessoa só e ninguém, absolutamente ninguém, consegue acertar essa pessoa. E o final, a última questão, a grande reviravolta do filme é absolutamente absurda. Eu não consegui comprar essa questão. As reviravoltas são bem fraquinhas, na minha opinião. Não me empolgou, mas eu acho que fica a dica aí pra quem é fã de algum desses atores. Não vá ver o filme pelo Jeff Tambor, porque ele tem 3 cenas só no filme. E nenhuma delas é de grande destaque, apesar dele ser muito bom ator. Eu gosto do elenco inteiro. Eu até queria ver o filme. Mas agora eu fico até meio frustrado, né? Porque eu trabalho como contador. Vai. Eu trabalho como contador e eu não aplico artes marciais e nem atiro ninguém. Eu tô muito frustrado também. Você vai sair frustrado, então. Cara. Eu tô fazendo minha carreira errada. Mas olha, se você acreditar que o mundo tem 100 pessoas, apenas 100 pessoas, que as coincidências realmente acontecem, e nesse filme acontecem bastante, tá? E que, enfim, uma pessoa que nasce do jeito que o filme te vende e é capaz de fazer coisas absolutamente mirabolantes, seres humanos com superpoderes não conseguem fazer o que o Ben Affleck faz nesse filme. Mas, o Batman não faz aquilo. Cara, é difícil não olhar pra ele e falar assim, pô, ele tá mais Batman aí do que no Batman, pô. Mas enfim, eu, por mim, eu já estou pronto. Eu acho que até nos estendemos demais pro que a gente veio fazer aqui hoje, Manguinho. Que é ouvir. Eu já sentei aqui, tô aqui pronto pra embarcar nessa loucura do Renatão. Muito bem. Podemos ir para o Ratoeira. Renatão, você está pronto pra falar do que você viu? Tô pronto. Então, Ratoeira, deste mês de outubro, a partir de agora. Vem, Kéfera, vem. Bem, a ratoeira deste mês é a ratoeira mais esperada, pelo menos dessa pessoa que vos fala. Foi escolhida por mim, pelo Maguinho, pra esse mês. Eu queria que o Maguinho só fizesse um apanhado bem rapidinho. Por que é fada, Maguinho? Por que escolhemos esse filme para o Renatão esse mês? Ah, cara, porque eu acho que nós embarcamos, né, no que o nome ratoeira se denomina, entendeu? E se a gente não escolhesse, o público iria escolher. Como a gente sempre fala, o público quer ver sangue. Quer tanto ver que sofrência. Nem abrimos, vamos só lembrar, não abrimos nem votação. Não precisamos abrir. O público quer ver sofrência, quer ver sangue. Então, nada mais justo do que o nosso caro Rubens Ewald do Ratoscast embarcar nessa uma hora e sei lá quanto de é fada. O Manguinho até citou o Rubens Ewald. Eu escutei a crítica do Rubens Ewald sobre esse filme. Nossa, ele viu esse filme também? Ele viu. Ele disse que... Olha só. Ele disse que o filme é uma bela de uma merda. Não falou assim, mas ele falou que o filme é bem ruim. Ele falou que o filme é bem ruim, que ele tem pena dessa geração de hoje, né? Mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, a menina até leva jeito. Quero saber do Renatão. Renatão, as portas da Ratoeira estão abertas pra você. A palavra é sua. Deleite-se. Olha, eu acho que a gente começou a Ratoeira, rolou a vinheta, mas eu acho que rolou a vinheta errada. O certo da vinheta da Ratoeira é essa daqui, ó. É safadona, safada. É safadona, safada. É safadona, safada. Pior experiência da minha vida no cinema esse ano. É mesmo? Foi vergonhoso. Cara, eu tive... Não só... Eu tô falando de uma experiência no conjunto. Eu tive vergonha de comprar o ingresso desse filme. Eu cheguei meio que sorrateiro. É fada. Agora é fada. Vai, dá ingresso logo. Dá logo, acabou. E a mulher me deu ingresso e eu fiquei esperando o filme começar e só criança do lado de fora. E eu queria fazer alguma foto, alguma filmagem, alguma coisa pra mandar pra vocês. Eu tava com vergonha de fazer algo perto daquele poster. E eu falei, caraca, ferrou. Aí de repente eu vi o horário, eu falei, falta 5 minutos pra começar, eu vou entrar na sala. Aí eu fui entrar na sala e a menina olhou pra mim. Essa aqui é a sala 2. Aí eu falei, eu sei, esse filme mesmo. Aí ela... Não abriu a sala. Aí eu, puta merda, vou ter que voltar e passar... Ainda fui o primeiro a chegar pra ver. Vou ter que passar pra essa humilhação de novo. Aí voltei, fiquei esperando, a sala abriu, eu entrei. Aí eu, como sempre, gênio, na hora da ratoeira, sempre tento escolher um lugar onde eu não vou chamar muita atenção. Aí eu pensei, vou pegar essa fileira aqui da frente, que não vai ficar nem ninguém perto de mim. Eu vou conseguir ficar na moral. Só que o idiota pegou a fileira da frente do lado da porta. Então ninguém ficou perto de mim, beleza. Mas todo mundo que entrava olhava pra mim, um marmanjo de seus 26 anos, com a blusa de caveira do calabouço, nosso querido Marcelo, sentado com a garrafa de Coca-Cola esperando pra assistir a fada. Cada pai, cada mãe que entrava, cada criança, cada grupo de meninas, até que entrou uma dupla de malucos de 40 anos. Aí eu pensei, beleza, não tô tão na merda. Foi assim, foi tenebroso só entrar dentro da sala de cinema. Isso, o filme não tinha nem começado, né, Renato? Nem tinha começado. Detalhe. E as pessoas na sala de cinema, tinha um grupo de meninos atrás de mim que estavam assim, durante o filme aparecia o cachorro, aí elas, tem uma porra do cachorro falante, eu odeio o caralho, eu odeio o filme com animal falante. Aí tem a porra do cachorro falante, aí as meninas atrás de mim, é a fulana de tal! E pelo elas gritando, eu entendi que a fulana de tal é a cachorra da Kéfera. Aí tem a hora que aparece uma senhora numa cena da praia, elas, é a fulana! Aí eu fiquei sabendo por elas que era a mãe da Kéfera fazendo participação. É cheio de, pelo que eu entendi, é cheio de fanservice pra galera que gosta da Kéfera. Foda-se, né? Foda-se a galera que gosta da Kéfera. Não acrescenta desculpa. Nada. Desculpa se você gosta da Kéfera. Mas foda-se. Cara, eu lembro quando eu era mais novo e eu li uma crítica no jornal Globo do filme Eliana e os Segredos do Golfinho, na época do negócio do bonequinho. Rapaz. Viu? É, e era o bonequinho indo embora. E a crítica eu nunca vou esquecer, que era uma crítica que falava assim, uma ofensa... A inteligência das crianças. Isso se encaixa muito pra esse filme. É uma ofensa não só à inteligência das crianças, como é uma ofensa a uma geração de crianças e talvez seja até um espelho de uma triste geração de crianças que a gente tem hoje em dia. Eu quero dizer no sentido de o que essa história apresenta e o que essas crianças compram e o que os pais até incentivam eles a assistir. O filme brevemente conta a história de uma garota e... Tem história? Opa, então, a história. Ah, tá, é a história de uma fada que ela faz merda com o Filipão na Copa do Mundo. Ela que é uma das causadoras do 7-1 para a Alemanha. E o filme já começa com uma sequência de chroma key linda que faz o Chapolin voando nos aerolitos ser digno de Oscar de melhores efeitos visuais. Olha só, olha Meu só. Meu Deus. E ela perde as asas por causa dessa merda que ela faz e ela resolve, ela é castigada em cuidar dessa garota, criada pelo pai, né, ele é um pai solteiro. Sim. O pai dela é até um ator conhecido, ele até é a melhor coisa do filme, ele é um cara bem carismático, ele entrega bem o papel de um pai apaixonado, e por incrível que pareça, ele é a melhor coisa do filme, pro papel até que dão pra ele. Ele é um cara de classe pobre que se envolve com uma mulher durante o carnaval e a mulher engravida. Deixa a filha com ele e vai viver a vida nos Estados Unidos tentando lucrar. Ela volta sendo uma dondoca rica e rola esse conflito de criação dos pais em cima da menina, que é vivida pela Clara Castanho, que eu acho uma atriz competente. Já vi algumas coisas dela na televisão e ela entrega bem. Ela parece até às vezes uma criança adulta, sabe, atuando. Ela não compromete no que eu vi. Então a fada vai lá e resolve cuidar da menina e, cara, não tem história. É uma série de palavrões definidos pela Kéfera, que eu acho que é até meio pesado para um filme infantil e para um filme voltado pro público infantil, mas eu acho que é um retrato dessa geração de internet, sabe? A geração atual que a gente tem, onde não tem filtro, onde não tem um controle. A internet é incrível, maravilhosa. Mas as crianças que veem o YouTube o dia inteiro não tem um filtro, acabam vendo opiniões diversas, uma linguagem que acaba indo pro dia a dia deles, sabe? Acabam sendo crianças que, por verem seus ídolos falando dessa forma, acabam querendo falar da mesma maneira. O filme tem uma sonoplastia, falando tecnicamente do filme, ele tem uma sonoplastia ridícula. Acho que todos os juízes e sons são extremamente falsos, sabe? Eu acho que parecia eu na minha aula de cinema, quando eu tava no meu trabalho de som 1, editando uns videozinhos, eu fazia, acho que até um pouco melhor do que aquilo. Tanta coisa acontece no filme quanto ela tira coisa do cu. Eu não sei qual o problema dela. Essa fada não carrega uma bolsa. Kéfera, eu contei, eu juro pra você, eu contei. Ela tirou 5 vezes alguma coisa do cu. Entre, olha só, sei lá, telefone e a varinha dela. Eu não sei qual é a graça disso. Ah, legal, vou tirar uma parada do cu. Que engraçado. Escola de humor tá aí, muito bom. Tem umas cenas, cara, o cinema brasileiro tem essa parada de tentar fazer um merchandising sempre, né? Porque a gente, infelizmente, tem que trabalhar com 1000 parcerias pra conseguir lançar um filme. E tem uma cena que eu pedi aqui pra sempre separar, cara, porque é ridícula. É uma propaganda do Rei do Mate. Eles estão num clube e, de repente, eles vão fazer um lanche. Aí vão comer um lanche e, caralho, eu juro pra você, cara, eles gravaram aquela cena e depois eles incluíram digitalmente um copo de pão de queijo do Rei do Mate. Que não existe aquele copo ali. É tão escroto você usar isso, esse artifício, só pra gente... Olha que eles fecharam a parceria depois que o filme tava rolando, sabe? Aí vamos jogar qualquer merda ali. A atuação da Kéfera como a fada em si já é algo completamente exagerado e que destoa completamente de todas as atuações do filme. E é escroto, cara, é escroto. São artifícios péssimos e tentando buscar humor onde ninguém ria. Quebras de eixo constante. Tem uma maquiagem, meu Deus do céu. Tem uma cena, aquela contracena com um fado, não sei, um homem fada. Foda-se, um elfo, não sei o que seria o feminino daquele cara. Juro, é a pior maquiagem que eu já vi no cinema. Ele tem uma orelha pontuda, tipo orelha de elfo. Só que se você olhar a maquiagem dele, você vê a orelha normal. E por cima da orelha normal, você vê, tipo, um prostético colocado lá. E uma protuberância ali. É, você vê, tipo, a orelha normal e por cima você vê, tipo, uma borracha que você comprou no Cheetos Halloween. Que vem aquelas borrachas pra você assustar o amiguinho. Ele colou em cima e falou, pronto. Rapaz. Vamos fazer um filme com essa porra. É nesse nível, então, cara. é nesse nível, cara. Fora todas as situações de roteiro que são péssimas. Tem uma cena que ela vai numa festa, e a festa, tipo, custa R$300 pra você ir, uma festa dos ricos, né? Que tem um núcleo rico do filme. Aí ela vai nessa festa, e é uma festa do silêncio. Pra quem não sabe, a festa do silêncio é uma festa onde você vai, você coloca o seu headphone, e a música que tá no seu celular, ou no seu iPod, é a música que você tá ouvindo na festa. Então, se você tira a porra do fone, é uma galera lá, num silêncio absoluto, cada um vibrando de acordo com a sua música. Nossa, irmão, eu nunca tive falar nisso, Renato. Tu gasta R$20 pra ir na Lapa numa festa do silêncio. Nem hoje em dia eu nunca ouvi falar nisso, Renatão. E essas crianças gastam R$300 pra ir numa festa dessa, porque é super maneiro. E dá R$300 que eu dou uma festa regada a tudo de incomum. Eu faço a festa da salsicha pra essas crianças. Naquele nível do terceiro ato do filme. Eu dou R$300 e eu faço aquela porra lá pra eles. Dá pra calcular em números a nota que você vai dar pra esse filme? Negativo 3. Pode ser? Pode ser. Pode ser, a gente vai aceitar. Esse filme, então, pelo jeito... Ele luta com vários filmes pra ser o pior do ano pra mim. Teve filmes que eu achei que foram até piores em vários sentidos. Uhum. Mas esse, ele peca tanto na parte técnica. Ele não só tem uma história ruim. Tem vários filmes que a gente viu que tem atuações péssimas. Roteiro péssimo, efeitos péssimos. Esse tem uma chuva de tudo... E uma falha impressionante. Tem uma direção amadora da Cris D'Amato. Eu não sou fã do trabalho dela anterior, né? Ela fez aqueles filmes SOS Mulheres ao Mar. Sim. Não é o tipo de filme que eu gosto. Não sou fã da direção dela nesses filmes. Mas nesse eu acho que ela decaiu muito. Beira o amador, né? O trabalho dela no filme. Ô Renatão, olha só. Esse filme é fada. Ele semanalmente... faz 1 milhão nas bilheterias, é um dos grandes sucessos do ano. O que não quer dizer muito, a gente sabe disso, mas está sendo um super sucesso. Ainda está em cartaz, já está um mês em cartaz, então assim... Ah, cara, a Kefra tem 6 milhões de inscritos no canal dela. E a galera tá indo ver o filme, né? Se então, cada um deles for assistir o filme vai ser um sucesso, lógico. Mas Renatão, com uma bilheteria dessa e é um dos filmes brasileiros que mais faturou, a relevância tá aí, né, Renatão? Eu acho que foi importante você ver esse filme, nenhum de nós... ficou curioso de ver, tinha que encaixar na ratoeira, porque nós que fazemos um cast sobre cinema, temos que falar de tudo, e você trouxe aí a sua crítica, eu acho que ficou bem claro. Que a gente vai ter agora no cinema, porque o sucesso desse filme foi uma amostra de que esse pessoal da internet consegue trazer o mesmo resultado no cinema. Então, até começar a dar as flopadas em questão de bilheteria, porque qualidade, eu acho que eu já espero que todos eles sejam bem abaixo do esperado, a gente vai ver uma grande leva de filmes de galera da internet. Inclusive a Fada 2, hein? A Fada 2, sem sombra de dúvida, vai acabar acontecendo. Fato. Por mim, eu queria agradecer a vocês, né? Porque mês que vem não vai ter ratoeira. Garoto maroto travesso. Olha só, então vamos lá. Esse mês, quem vai escolher a ratoeira é a Alcione e o Renatão. Então, por favor, vocês. Olha só, eu fico com sangue nos olhos, mas Renatão, se você tivesse no lugar, você também escolheria Fábio. Mas vamos lá. Que filme vocês escolheram, vocês vão revelar agora. Primeiro a justificativa, depois o título do filme. Que eu, esta pessoa que muito gosta de vocês, verá no mês de novembro para a ratoeira. A gente pensou em colocar O Quarto dos Esquecidos, que eu acho que vai ser mais um desses filmes esquecidos do mês, esses terrores genéricos que a gente recebe todo mês, já até fez ratoeira desses filmes aqui, mas a gente descartou ele. Pensamos em colocar O Amor de Catarina, que seria o retorno da nossa querida Kéfera a ratoeira, o segundo mês seguido de Kéfera. Ela tá nesse filme, né? Ela tá nesse filme. Nossa, não sei. Verdade. Seria o retorno dela a ratoeira, mas por mais que eu ache que vai ser ruim, eu não acho que ele teria o mesmo impacto que o A Fada teve. Então a gente escolheu um filme que eu acho que é bem a sua cara, porque eu sei que você odeia esse tipo de filme e eu sei que você odeia o elenco desse filme. É basicamente isso mesmo. Que é o Vizinhos Nada Secretos. Tem a sua querida Ayla Fischer, que eu sei que você adora ela. Pô, tá de novo. Sei que você adora ela, acha excelente atriz. Tem a Mulher Maravilha, Gal Gadot. Certo. Zach Galifianakis. Aí tu já vê que começa a desandar. E é do Greg Mottola esse filme, né? E o real melhor ator do filme, que é o John Hamm. Bom ator, com bom time de comédia. Talvez o John Hamm salve o filme. Mostra um casal, um casal simples, leva uma vida simples nos Estados Unidos, que faz amizade com seus vizinhos, que são vividos pelo Gal Gadot e pelo John Hamm, e descobre que eles são espiões e vão se meter em altas aventuras, que o nosso querido Marcelo Cipreste vai contar pra gente tudo de mais legal que vai ocorrer nesse filme. Usando uma frase de Renato Maciel, parece ser uma merda, né? Parece uma merda, né? Mas olha só, Eu posso falar uma coisa? Eu tô satisfeito com a escolha. Eu esperava outro filme. Qual você esperava? Que eu ia ficar muito puto de ter que ver. É um filme que, assim, eu não tinha visto o trailer até ir ver o contador, e aí passou o trailer desse filme. E eu, no trailer, eu já tava assim, tipo, caraca, cara, parece ser muito ruim. Que é o seu filme do mês, Renatão. Animais fodásticos e não sei o que, não sei o que. Ah, a gente não ia fazer isso. Cara, mas isso é um trauma de infância que eu tenho, de ver isso no cinema. Então, assim, eu fico até grato, agradeço. É, o Ratoeira, a gente costuma colocar filmes que a gente acha que vão ser ruins e não parece tão potencial. Animais Fantásticos, por mais que não seja... Você acha que vai ser bom? Boas, é, não só eu acho, é, os fãs estão animados com o filme, eu não acho que seja ruim. Legal. É, botar esse filme aí seria só, tipo, botar você pra ver um filme que você não gosta, não pra você ver um filme ruim. Eu acho que o Vizinhos, whatever, parece ser muito pior. Muito bem, então o filme se chama Vizinhos Nada Secreto, estreia dia 10 de novembro. E a gente vai, esse mês a gente vai abrir a votação, né, Renatão? Vocês têm outras escolhas aí? Seriam esses que você falou, né? É, seriam basicamente esses. E vamos colocar então Animais Fantásticos, se a galera quiser que você sofra com o filme. Não, depois de eu ter falado isso, não. É porque aí a gente tá mexendo com trauma pessoal. Então não, mas aí não, depois de eu ter falado isso, não vale, gente. Paguei, cara, eu vi a fada. Mas tu não pode usar essa carta toda hora, não, Renato. Eu não tô usando toda hora, faltou nesse mês. Eu vi a fada. Muito bem, então olha só, nós vamos abrir a votação esse mês, vamos incluir todos esses filmes que o Renatão e o Maguinho escolheram. O filme que foi escolhido é Vizinhos Nada Secretos. Só lembrando, se tiver algum outro filme com 50% de votos a mais do que esse, eu vou ver o filme que foi escolhido pelo público. A votação é só essa semana, então você tem que votar até sábado, e depois disso, se nenhum outro filme tiver vencido, eu vejo Vizinhos Nada Secretos. Tá certo, gente? Tá certíssimo. Queria agradecer muito assim a presença de vocês nesse cast. Maguinho, seus contatos e suas despedidas para os nossos ouvintes. Então, cara, amigos, final do ano chegando. Vocês querendo bater um papo comigo nas minhas redes sociais, no Facebook, Marcelo Perello, e nas redes sociais do Bar Calabouço. Esse clima de revanchismo agora com essa frase Renatão, eu acho que fica óbvio um ditado que eu vou recitar agora para você, Marcelo, refletir, que é pau que nasce torto, te direi quem é. Um abraço e bons filmes para todos vocês. Renatão, muito obrigado mais uma vez. Eu, Maguinho, eu confesso que a gente tava na dúvida se você ia embarcar nessa. E você foi macho de ir lá e ver o filme e ficar lá na primeira fileira e deixar todo mundo te ver. Eu tinha minhas dúvidas de você encarar. Bonito. Então, Renatão, por favor, deixe os seus contatos para que as pessoas mandem mensagens de apoio, e seus contatos e sua despedida também, por favor. Ah, cara, eu que agradeço, menos pela fada, eu ainda guardo mágoas eternas de vocês. Deixa aí meus contatos para quem quiser entrar lá no Facebook, em Instagram, / Renan Marcel com 2 L's, você dá uma palavra de apoio, perguntar como é que eu tô, se eu tô me sentindo bem pós-Kéfera, como é que tá a minha vida após a fada, é só procurar lá e até o próximo cast. Valeu, galera. Só lembrando, Renatão, você tem 6 milhões de pessoas que te odeiam depois desse cast. Caralho, eu não parei pra pensar nisso. Muito bem, eu queria agradecer mais uma vez a presença dos dois. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, meu letterboxd.com/mcipreste. O Ratoscast mais uma vez agradece a sua companhia. Um abraço e foda-se, eu vi a fada. Como você falou naquele cast, a maioria das pessoas que escutam a gente realmente preferem as legendas, né? Sim. Obrigado pelo comentário, Maguinho. Parece o seu irmão comentando.